brinquedo, mas sabe o caça, papai! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e nada é sagrado. Olá, galera, aqui é Ricardo Pelago do Mundo Canibal, e eu gosto de xoxota. Que roubou uma ideia, velho. Mas eu gosto mesmo. Gosta porra nenhuma. Gosto. Aqui é o Rodrigo Pelago, e como meu irmão pouco já gosta de xoxota, eu gosto de tetas. É um belo conjunto. Os dois juntos é mais gostoso. Aqui é o Azaghal, estamos caminhando já para o Nerdcast Proibido. Ah, verdade. Muito bem, nerds, estamos aqui com essas duas figuraças das internet webs brasileiras, os irmãos Pelago! Vamos falar sobre a trajetória icônica manchada de cocô. O rastro de cocô que esses caras deram na internet, os sucessos desses caras desde os inícios, dos primórdios da internet, eles estão aí pavimentando o caminho de muitos outros produtores de conteúdo. Vamos saber um pouco mais sobre a criatividade dessa dupla depois do vídeo. Canelada. Canelada. Muito prazer, acabamos para mais uma semana de mês e caradas do Nerdcast. Vamos. Ah, Zagal, queremos dar um recado do nosso amigo JP. Exato, ele está fazendo o tour 10 jardas. Olha aí, fãs da NFL, o campeonato vai começar agora em setembro. Isso, se você gosta de futebol americano, se eu tiver que falar futebol americano pra você entender, talvez você não seja um foco. Exato. Mas pra você que gosta desta modalidade esportiva e quer aproveitar e ver alguns jogos nos Estados Unidos com o JP, essa é sua oportunidade. Muito bom, JP trabalha com turismo, caso vocês não sabem, em Orlando. Isso. Então tem um pacote aí, Orlando, jogos de futebol americano, Disney, negócio assim. Ele também tá fazendo um pacote para pessoas verem Anderson Silva e sua revanche. Olha aí! Em Las Vegas no final do ano. Então se você tá planejando, aproveite. Passar o final do ano lá em Las Vegas vendo Anderson Silva. Todas as informações no link aí no post, você vai direto para o Dejada. JP, como vocês sabem, é o nosso camarada. Pode confiar que o cara é profissional, manda bem e você vai fazer uma viagem foda. Inclusive, se você precisar de tickets pra Disney, Orlando, carro, hotel, essas coisas, fala com o JP também, fala, porque eu sempre falo. Fala com o JP. Exatamente. E, Azaghal, não podemos deixar de mencionar a nossa Nerd Store. Exatamente. Várias camisas fodásticas. Nós temos Poder da Matemática. Ó, que tá fazendo sucesso. Nós temos Noob for Zod. Noob for Zod. Nós temos canecas, nós temos livros, nós temos... As toalhas estão esgotadas, não temos mais. Você não comprou? Só lá, nós temos baralhos. Nós temos os produtos que todo nerd precisa ter. E o seu Independência ou Morte? Você, por que você não tem ainda? Exatamente. Por que a pessoa não tem Independência ou Morte ou Branca dos Mortos? É a hora. Espetacular, a Bufobia, um grande escritor de terror. Tá na hora, nerdstore.com.br. Vai lá, garantir o seu. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, incluindo spoilers de Breaking Bad, exato, atenção. A gente não sabe o que vai vir por aí. É, você pode pular diretamente para... 16 minutos e quando sai o próximo Patoba. Enquanto o Sky Nerd, tivemos um em Belém com o Eduardo Spor numa noite de autógrafos. Olha aí. Regada a champanhe e caviar. E teve um encontro, olha isso, um encontro não oficial da Sky Nerd BH. Não oficial? Na sala VIP do cinema. O que constitui um encontro Sky Nerd oficial? O que constitui um encontro oficial? Exato. Eu acho que se a gente não for, nenhum deles é oficial. Todos não oficiais. Na verdade, ó, se o Guilherme Camilo for, é oficial. É oficial, exato. Então, chamei. Pratos da Cozinha dos Nerds, filé alpino do Sudão. Olha aí. De Victor Hugo Rocha. Muito bom. Temos o Luiz Eduardo Noleto, que é um nerd cacete da agulha, muito salvando bom. Vidas. Muito bom. Muitas artes dos fãs. Muito clique aí pra você ver. Muito obrigado a todos que mandaram. Muito maneiro. Continue mandando, subindo para a Sky Nerd. Temos contos Sky Nerd. Continue mandando. Vou ler um aqui de forma randômica. Os Emergentes, por Crucius B. E se você tiver um livro e quiser que a gente publique, ou que a gente avalie, na verdade, que eu não sei se eu vou publicar, se for bom, mas se a gente quiser que a gente avalie, mande para o site da Nerdbooks, lá tem um formulário que você preenche, a gente usa nosso cadastro interno, e a gente tem uma classificação interna que vai de não presta até tem potencial. É, exato. Então estamos procurando. Inclusive, recentemente nós recebemos um conto erótico nerd. Caraca! É, isso aí. É isso aí. Tá maluco, cara. Vários vídeos e links enviados sobre o último Nerdcast sobre a série Breaking Bad. Temos Family Guy, Breaking Bad Jr. Temos o teste do Aaron Paul para fazer o papel do Pinkman. Muito bom. Nos links temos a fantasia do Walter White Heisenberg. E, inclusive, nessa última Comic Con, ele foi fantasiado dele mesmo. Ele botou uma máscara super bem feita de Heisenberg, de Walter White. E aí foi com a roupa padrão que ele usa no seriado e veio aquele maluco andando com a máscara do Walter White e ninguém deu nada. E o cara subiu no palco, tirou a máscara era Mr. White. Muito bom, cara. Thaís de França Patarro, 28 anos, doutoranda em genética. Nossa. São José do Rio Preto, São Paulo. Essa jogou a credencial lá mesmo. Jogou. Olá, Jotainé Zagal. Gostaria de falar sobre algo que talvez, pela limitação do tempo, não tenha sido possível ser abordado no podcast de Breaking Bad. Suas cores e seus significados na série. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa de genética. Ficou como fã de Breaking Bad. É, na verdade, a gente não falou porque a gente não sabia. Então, manda ver. Vamos lá. Notamos a presença das seguintes cores nos figurinos e em outros elementos dos seguintes personagens. Walter White, verde. Certo. Skyler White, azul. Sim. Walter Jr., marrom e mostarda. Ok. Hank Schrader, laranja. Marie Schrader, roxo. Esse não tem como não ver, né? É tudo dela é roxo. Ou lilás, eu nunca sei o que é roxo, o que é lilás. E o Jesse Pinkman é amarelo. O fato da cor de Walter ser verde, tanto seu figurino quanto seu carro, representa a junção das cores de duas pessoas que desempenham um papel decisivo em sua vida. Skyler, azul, e Jesse, amarelo. Olha aí. O amarelo, além de estar fortemente presente no figurino de Jesse, também representa o tráfico de metanfetamina. Vídeo figurino do Gustavo Fring, principalmente nos momentos em que ele está trabalhando no Pollos Hermanos, ele usa camiseta amarelada e gravata preta. No caso, o Hank, sua cor característica laranja, vem da junção de dois elementos presentes em sua profissão. O tráfico, que é amarelo, já que nosso querido personagem é um DEA, e a violência, criminalidade, comumente representada no mundo cinematográfico pelo vermelho. A Marie, por sua vez, é ilustrada na série pelo roxo, em seu figurino, objetos pessoais, decoração, sua casa, tudo almofada. Essa cor é resultante da junção do azul, cor de sua irmã Skyler, e do vermelho, já que ela é cleptomaníaca. O Walter Jr. recebe a influência de todos os membros de sua família, pai, mãe e tios. Logo, seu figurino costuma puxar para tons terrosos, já que o marrom é uma mistura de três cores básicas. É interessante notar também a evolução do Jesse ao longo das temporadas. Na primeira, quando ele fazia a linha rapper drogado, seu figurino era predominantemente amarelo, alternando com vermelho e preto. Lembrando que na primeira temporada ele tinha aquele carro amarelo que pulava e que deu PT no tiroteio. Na segunda temporada ele compra um carro novo vermelho e que está com ele até o tempo presente. Quando o Jane tem overdose, ele vai pro rehab. Ele volta usando apenas preto e branco, cores neutras que não remetem a uma personalidade definida, já que ele não era mais o Jesse de antes. Quando ele decide vender drogas no encontro semanal da rehab da igreja, ele usa uma camisa bege, amarelo mais branco, simbolizando que ele estava ali para vender drogas aos viciados em recuperação. Por que amarelo mais branco simboliza isso? Será que isso é uma viagem foda dela? Ou tem alguma base mesmo? Eu não sei. Não sei mesmo. Outro fato interessante também ocorre na terceira temporada, depois que o Walter sai de casa e conta para a Skyler sobre seus negócios. A princípio, ela quer se divorciar dele, mas depois fica em dúvida e termina não entregando os papéis de separação. Nesse período, o Walter percebe ainda que pode ser um chefe de família, mesmo não estando morando na sua casa. Skyler começa a cogitar a possibilidade de lavar dinheiro do Walter. Ela passa a usar um figurino verde. E ele, buscando reconstruir o seu elo com a sua família, passa a usar azul, mostrando empatia que cada um busca pela causa do outro. Cara, eu acho que foi uma viagem foda, mas tá valendo. Eu acho que a gente não falou sobre isso porque você tá maluca, cara. Você tá cheirando muita proveta aí. Fernando Miglioli. Miglioli. 25 anos, consultor de infraestrutura SAP. Olha aí. Olha aí os caras do SAP de novo. SAP. Curitiba, Paraná. Olá, senhores. Ótimo episódio sobre essa série espetacular em caixa alta, que é Breaking Bad. Durante o Nerdcast, vocês comentaram sobre o site do Saul Goodman, que é ótimo. Porém, também existe o site que o Walter Jr. criou para arrecadar grana para o tratamento do pai, o Save Walter White. É verdade, existe o site mesmo, que é igual que aparece na série, né? O site é ótimo. Lembra muito os sites que quase todos nós nerds fizemos quando aprendemos a programar HTML. HTML não é linguagem de programação. Você pode realmente fazer uma doação, não diretamente a Walter, claro, porque você estaria doando para um traficante, mas sim para uma instituição, a National Cancer Coalition. E sim, os fãs da série realmente estão ajudando, segundo uma notícia que encontrei de outubro de 2012. Mais de $125 mil foram arrecadados. Caraca, muito bom. Se você é fã da série e quiser doar, não doe para a National Cancer Coalition, doe para o Brasil, que o pessoal aqui também precisa. Exatamente. Caio Cardoso, 24 anos, diretor de arte São Paulo, SP. Esse Nerdcast sobre Breaking Bad foi insano. Parabéns! Criaram novas teorias e só me deixaram sedento para o final que está chegando. Queria compartilhar uma teoria que vi na internet que literalmente explodiu minha cabeça. Olha aí. Ai, meu Deus. Usando os spoilers, hein? Na série, sempre que o Walter mata alguém, ele tem o hábito de agir de alguma forma com a pessoa que ele matou. Exemplos são: após ele matar o Crazy Eight, ele começa a tirar bordas do sanduíche, como o Crazy Eight fazia. Hein? Crazy Eight. E faz só fazer isso? Eu não sei. Após ele matar o Gus, ele começa a dirigir um Volto. Volto ou Volvo? Como o Gus fazia. Hein? Após ele matar o Mike, ele começa a tomar bebida com gelo, assim como o Mike fazia. Hein? Caraca, o cara tá percebendo coisas. Baseado nisso, na cena que ele está no Dennis, na quinta temporada, bem no início, ele arruma o bacon do seu prato como alguém fazia. Tá sendo maluco, quem sempre fez isso? A Skyler. Não. Teria ele matado a Skyler? Que maluco, não, que cara. Que teoria merda. Tá louco, isso aí é loucura. Isso aí tá muita loucura. Eric Lins, 28 anos, químico, estudante de mestrado de uma faculdade que eu não vou falar pra não fazer jabá. Em Brasília. Olha aí, um químico. Olá, caros nerds, escreva para... Excelente Nerdcast, aquele negócio de sempre. Conheci Breaking Bad no início deste ano, quando procurava material em diversas mídias que pudessem servir de ilustração para uma aula de química que eu deveria ministrar como atividade do mestrado na universidade, que eu não vou fazer propaganda de graça. Vai dar aula de como fazer metanfetamina, ok. Assisti a primeira temporada da série sem muitas pretensões. Acabei encontrando nela um material de altíssimo nível, mostrando temas da química em aplicações práticas e ilegais, como propriedades dos ácidos e funcionamento de pilhas e baterias, embora mostrados em situações não muito convencionais. Acredito na ideia de utilizar material não didático para mostrar que a química é muito mais do que apenas uma disciplina em que você tem que se sair bem para passar no vestibular. Infelizmente, o professor supervisor da disciplina era conservador, olha só. E não aprovou o uso de trechos da série sobre drogas. Mas pretendo levar isso adiante, acho excelente. Em outra oportunidade. Talvez na que você seja jubilado. Pois a própria discussão quanto à veracidade do que é apresentado é bastante rica. Abaixo, links que trazem essas discussões. Nós vamos ignorá-los. É possível notar que, ao longo da série, a química vai tendo um papel cada vez menor, talvez com mais uma analogia da própria transformação do Walter White, como tanto foi falado no Nerdcast. Ou porque a química não muda, já que ele só faz metanfetamina, né? É, e a aí mesma coisa, a gente não precisa ficar repetindo, vendo, né? Apenas duas micro-observações que nem chamo de caneladas, porque não são. Ok, então não são. O fato de Walter White ter escolhido o pseudônimo de Heisenberg é bastante significativo, já que remete ao físico alemão Werner Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica, que trouxe o conceito da dualidade onda-partícula do elétron. Werner Heisenberg é também formulador do princípio da incerteza. Nota-se que a vida dupla de Walter é justamente permeada pelas incertezas, inclusive do ponto de vista moral, ficando difícil ou impossível apontá-lo como um vilão ou herói puro. Assim como um elétron não é uma partícula ou uma onda, mas as duas coisas ao mesmo tempo, e cujo comportamento depende daquilo que o observador procura medir. Aí, bem melhor essa do que a outra. Não, que viagem lá atrás. Número 2. Segundo a micro-observação, que não é uma canelada. Porque não é. Em um dado momento do Nerdcast, foi recitado um trecho de uma aula de Walter White na primeira temporada em que é citado um exemplo da reação química rápida com alta liberação de energia, no caso, explosão. Por volta dos 47 minutos foi falado em mercúrio fulminante, sendo que o correto é fulminato de mercúrio. Ok, isso é uma canelada. Isso é provavelmente uma falha de tradução, pois mercúrio fulminante não existe, mas seria maneiro, porque o nome é legal. Mercúrio fulminante! Porém, o que é realmente importante nesse trecho e nas sequências seguintes é a expressão do conhecimento químico de Walter e como ele utiliza como arma em seu benefício, seja para sobrevivência ou demonstração de força. Muito bom. Obrigado pelo e-mail. Foi um bom e-mail. Off topic, Guilherme Paterlini, 24 anos, 4º ano de engenharia elétrica, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na última leitura de e-mails do Nerdcast 375, o Azaghal e o JN ficaram dizendo que os engenheiros não poderiam se referir como elétricos, pois todos entenderiam o significado literalmente. Não quero estar com o dedo na tomada. Não concordo. Se seguirmos esse caminho, seria um absurdo chamar uma pessoa de engenheiro mecânico, engenheiro eletrônico ou físico nuclear. Um profissional que herda diretamente um adjetivo que distingue e sua atividade. Eu particularmente não gosto do termo eletricista, porque automaticamente vem na cabeça o faz tudo do prédio onde eu moro e carrega um alicate, uma fita isolante e se diz eletricista no condomínio. Mas tanto faz, no final o importante é que entendam qual é a profissão. Okay. Então tanto faz. Eu já me corrigiram, Azaghal. Falei engenheiro elétrico e a galera falou no Twitter: não é engenheiro elétrico, não é engenheiro elétrico, é engenheiro eletricista. E agora corrigiram de novo, afinal. Então é o que você quiser. É o que você quiser? Tanto faz. Engenheiro elétrico eletricista. Engenheiro de eletricidade. Isso. Um novo termo. Engenheiro de eletricidade. Excelente, agora vocês serão conhecidos assim e vamos falar voltagem e amperagem pro resto da vida. Não fiquei puto. Muito bem, seus malucos aloprados. A gente se conheceu há muitos anos atrás num anime whatever, né? Sim, é tudo anime e alguma coisa que chama o nome, né? Anime alguma coisa. Anime rola. Esse foi esse? Esse eu não fui ainda. Puta, lá em Porto Alegre a gente se falou muito pouco, cara, mas foi o suficiente pra gente saber que, cara, existem pessoas, existem mentes criativas por trás de toda essa loucura. É. E, cara, e vocês estão nessa desde antes da internet, desde os primórdios da internet, né? Desde 95. Nossa, total, né? Cara, a gente, na verdade, a gente sempre quis trabalhar com desenho animado, né, velho? E quando você imaginar isso há quase 20 anos atrás, era impossível. Então, antes mesmo de internet, cara, a gente já tentava fazer umas coisas, e até com o conhecidíssimo Super Mario Paint, a gente já fiquei desenho animado, velho. Só que não tinha onde mostrar, entendeu? Não, com certeza, é verdade. Vocês lembram do Mario Paint? Eu não lembro. Super Nintendo? Eu lembro, eu sei qual é. É, então, fazia desenho isso aí, velho. Aí não tinha como mostrar. Aí sim, quando a internet começou a engatinhar, 94, 95, que aí sim, a gente falou, pô, agora tem um lugar pra mostrar o nosso trabalho. Aí deu início a toda a bosta, velho. Mas quantos anos vocês tinham, 95? Puta, cara. Já é velho, viu, velho? Eu tenho 34 anos, cara. Faz as contas que eu não consigo fazer. Tá com a minha idade. Você também tem? Tem 34. Ó, usei 38. Tu tem a idade do Zagal, né? É, isso. Olha aí. Pô, olha lá. Vocês começaram quando? 2002. O primeiro site nosso entrou no ar em 95, que era só o carlinhos.hpg.com.br. HPG, puta que pariu. Que viagem é o passado. De graça, né, meu irmão? De graça, né? Exato. Pô, o Carlinhos era o primeiro personagem de vocês que comia cocô, né? É. Ele foi o primeiro nesse HPG, aí depois já foi pra... Lá. A gente fez o Carlinhos, que a gente brincou um pouco com o Carlinhos e com o Deformed Baby. Era em Flash nessa época, né? É, era Flash 3. Nossa, entendeu? Que bonito. Eu aprendi a mexer porque eu trabalhava numa agência e começou essa febre de flash, né? E aí eu aprendi. Aí que eu vi, falei, pô, esse negócio pra fazer desenho animado é bom pra caralho, velho. É. A gente fazia um desenho num programinha que era pra MS-DOS, mano. Puta merda. Caralho. Nós somos da sensação. Nós somos velhos mesmo, mas mano. Mas vocês dois ilustram. Não, só eu. Mas vocês cresceram os dois irmãos desenhistas, é isso? Na verdade, o meu irmão, o Ricardo, é mais velho. Ele me ensinava a desenhar, eu aprendi com ele, só que a hora que começou a fazer rolar o mundo canibal, só eu que peguei a parte de desenho, entendeu? Aham. Aí eu fiquei com a parte de escravizá-lo e ele ficou com a parte de... Eu era fissurado por coisa de computador, cara. Então, aquela época mesmo, eu comecei a mexer muito com 3D. Eu até achava que meu futuro ia ser mexer com 3D. Mas aí, como 3D o pessoal acha que é mais fácil, mas na verdade é mil vezes mais complicado. Porra, maluco. 3D é tem mundo. Muito moleque que fala, ah, em 3D você faz rapidinho bonequinho e depois só anima. Tá bom, você vai lá animar o capeta. E como é que é o alt contra... Contra o alt, aleluia. Exatamente. Oh, isso é uma pura realidade, velho. Os moleques acham que é contra o alt, aleluia, tá pronto o desenho. Exato. Toda semana eu recebo um e-mail. Pô, faz um vídeo de casamento meu, eu com a minha esposa. Toda a história nossa, desde que a gente se conheceu. Mas vai tocar no cu, velho. Consegui fazer o nosso desenho aqui pro site, que eu tenho tempo pra isso. Cara. Nem que me pague 1 milhão pra fazer o porra. Um milhão eu faço. Mas é engraçado porque a maioria do pessoal que se destacou na internet, mas, inclusive o pessoal agora, né, videologgers, por exemplo, todo mundo teve alguma referência. A gente mesmo, né, quando começou a fazer tanto Nerdcast quanto os vídeos, a gente tinha, ah, isso é legal, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer do nosso jeito, mas sempre tinha alguma coisa pra se inspirar um pouco, né? E vocês não tiveram isso não, né, cara? Sim, cara. O que aconteceu, cara, que foi quando eu falei que eu percebi que a gente tinha que fazer alguma coisa, assim, pra até com a internet, nem na internet tava colocando. Um dia eu cheguei e falei, pô, a gente precisa fazer alguma coisa que chama atenção. E aí a gente tinha que ir contra tudo que existia. Uhum. E aí eu soltei pro Rodrigo, ó, por que a gente não faz, tipo, um exemplo, Rodrigo, o moleque come bosta. Aí o Rodrigo falou, é isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer a nossa isso. Única referência era MTV, cara. A coisa mais hardcore que tinha era MTV. É, rolavam Beavis and Butters. Já tinha nessa época, será? Não sei. Tinha, a Garota Chaqueca, essas porras? Não, Garota Chaqueca eu lembro. Tinha. Era a única referência que eu tinha pro Carlinhos, era o Garota Chaqueca. Muito bom. Só que assim, quando meu irmão contou pra mim o que era internet, cara, eu lembro até hoje, sempre comento isso aí. Parecia uma coisa do outro mundo ele me explicando o que era internet, velho. Tira o cabo do telefone, bota lá e vai começar a abrir. Mano, era muito bizarro. E mesmo assim, as pessoas acham que era realmente um novo mundo, as fronteiras do ciberespaço se abriram. Não era. Exatamente. A primeira conexão que eu fiz de internet, eu levei 45 minutos pra baixar uma imagem de 45K. Exatamente. É o mundo e o US Robotics, tá ficar lá comendo, filho. É isso aí. Outra coisa que eu lembro, que é um exemplo engraçado, o meu irmão baixou um modelo em 3D da nave de Star Wars. Uhum. E quando ele mostrou aquele, eu falei, como é que isso veio em 3D do outro país? Como que isso veio pro seu Exato. Eu imaginava aquela coisa assim, materializando lá dentro. Eu não entendia como que tinha vindo. Exato. Ele falou, não, são arquivos. Eu não entendia o que era um download de um negócio, você entendeu? Uhum. Era incrível. Era foda, cara. Eu não imaginava o que estava acontecendo. O meu irmão era muito mais esperto que eu, era muito ignorante. Ainda é, ainda é, meu. Me dá um copo d'água! Mas olha só, vocês... E a gente tá falando disso, vocês começaram em 95, quando eram os primórdios da internet no Brasil. Vocês estão falando em fazer animação com som, com voz gravada, com tudo isso? Não. Como é que era no início? Era bem ruim, cara. Não, não tinha voz. Não, não tinha voz. O Carlinhos tinha. Não tinha, ah, não, colocou depois. Não tinha. Quando a gente fazia no MS-DOS, ele nem aceitava áudio. Nada. Elementor Pro chamava. Agora, quando a gente fez os primeiros em Flash, a gente tentou ir pra esse caminho de fazer alguma coisa com barulhinho. Não, mas tinha balãozinho com coisa escrita, não lembra? Tinha musiquinha, tinha. Ah, musiquinha tinha. Porque a gente não tinha realmente como captar o áudio ainda decentemente. E aí depois a gente comprou o microfone pouco, isso aí é horrível. Se olhar as primeiras coisas antigamente era horrível. Mas qual era o tamanho do arquivo? De 300K, cara, 300K, assim, no máximo a gente fala, não pode passar disso. Né? E 300K era um monstro, maluco. É, e aí se limitava a animação de 30 segundos, entendeu? Aham, caraca. Sabe o que eu acho maneiro? Quando você quer fazer um negócio, foda-se, né, cara, a limitação. Né? Você vai e faz, cara. Isso é muito foda. A gente fala muito isso nos eventos que a gente vai, palestra, a gente dá curso, cara, que essa molecada hoje, velho, no YouTube, mano. Você não pensa se não quiser. Ah, nessa época não tinha porra nenhuma, mano. A gente tinha até pra comprar software, bibibichu. Exatamente. Tinha que pedir pro correio, cara. Chegava 15 disquetes, sempre dava pau no último. Caraca, porra, high five aqui pela internet, porque eu também fazia isso. Comprava. É isso, chegava 13 disquetes pelo correio e um deles tava com defeito. Eu comprei um Windows assim, cara. Foi foda. Comprava os Corel Draw, os 3D Studio, comprava todas essas porra lá e sempre dava zica, velho. Tá louco. E aí, meu pai vai fazer o quê? Mandar de volta pro cara, mas faz duas semanas. É foda. A molecada de hoje não sabe o que é isso, velho. Não tem a menor ideia. E aí eles acham, qual software você usa pra fazer o Flash? Aí ele acha que ele vai instalar o Flash, vai estar pronto o boneco. Exato, né, cara? Sempre assim, né? Aliás, o software, cara, não importa, porque tem tanto de tudo, né, cara? Eu sempre falo isso. As pessoas perguntam pro Gaveta, caralho, Gaveta, qual é o software que você usa aí pra editar? Tipo, ok, ele pode até falar, todo mundo pergunta, mas como se o segredo, né? O segredo da qualidade fosse o software, fosse, né, programa, cara? Né? E não é, cara. E aí o cara que não sabe mexer, ele só fica nos plugins. Aí tudo ele faz aquele efeitinho de coisa estourando, tudo brilhinho, tudo que tá pronto. Ali acha demais. E aí é graça. Exato, mas pô, você tem que começar desde o início. Por exemplo, o Flash era uma excelente ferramenta porque você não precisava fazer o conceito de animação antes, você pensava sempre em quadro a quadro, né? Você desenha uma folha, desenha outra, mesa de luz, que nem um maluco um mês pra fazer 10 segundos de cena, né? Mas o Flash é aquele Twin Motion, né? Que você podia fazer animação Twin. Mais ou menos. Então, isso que eu quero perguntar. O quanto isso facilitou a vida de vocês, ou vocês falaram assim, não, eu quero animar frame por frame, ou etc. Isso aí não facilitou porra nenhuma. Porque aqui o Rodrigo desenha bem desenho animado mesmo. Uh-huh. O que facilitou o Flash como um todo é que ele trabalha com gráfico vetorial. Sim. Então não era mais bitmap. Então você queria fazer algumas alterações no desenho, pintar de novo, era muito fácil. Sim. E era um programa extremamente leve. Sim. E assim, perto do que a gente fazia no MS-DOS, que era tudo bitmap, baixa resolução, era muito complicado mexer. Então ele melhorou muito a parte, assim, de você conseguir fazer o teu material com qualidade maior e bem mais rápido. Sim. Agora, esse negócio de motion twin também é típico do cara que começa a mexer com desenho animado, ele quer recortar os bracinhos, fazer tudo lá, aí fica tudo aqueles bonecos robóticos. Isso, e é isso que o Rodrigo nunca fez, né? Eu nunca fiz. Lógico que o Flash me ajuda. Por exemplo, se eu vou fazer o cara movimentar o braço, eu desenho só o braço quadro a quadro, mas eu não uso o Flash pra levantar o braço, entendeu? Aham. Você nunca pegou e botou um vértice ali no caso, se o quê? A gente usa, lógico, a gente usa muito motion lá no Flash, senão você não consegue fazer muita coisa. Agora, a gente usa a forma que a gente fala que é a forma correta de você usar, entendeu? Você nem percebe que o motion tá ali. Uhum. E aí, é complicado isso, que é desanimado, o cara não, ninguém quer acreditar que você tem que desenhar. Quando a gente abre os arquivos e mostra pra galera, o cara fala, não pode ser. O cara não vai fazer isso, velho, pra dar 5 minutos de animação. Faz 20 anos que eu desenho todo dia, acordo de manhã, desenho todo dia, quadro a quadro. Isso. Lógico aí que o Flash me ajuda em um monte de coisa, tipo, eu faço um hominho andando, eu uso o motion pra ele atravessar de uma cena a outra, sim, entendeu? Sim, repetindo, sim, os quadros, mas eu não uso esses movimentos robóticos, entendeu? Sim, sim, sim. Eu sou meio contra isso, eu acho que fica muito ruim. Tem que saber usar, cara. É, tem cara usando motion, que apavora. O cara que usa o motion de forma decente, ele tem que ter noção de animação e desanimado, entendeu? Com certeza, porque, na verdade, o motion twin, pra quem não sabe, é aquela animação que você pega um objeto e você anima o objeto, né? Então, isso. Ele pode quer fazer um braço, ele pode fazer um braço, um antebraço. Braço sai rodando, braço só abraço e desce. Exatamente. Eu tô mostrando aqui na tela pra eles, ó. Tá vendo? Foi uma piada aí. Eu fui lá no Skype ver se ele tá realmente. Peguei um, pelo menos. Pegou. Me dá um copo d'água! E eu fiz animação em Flash também durante uma época que eu trabalhava com ilustração e design também e tal. E eu achava aquilo tudo, porque eu sempre fui um desenhista muito ordinário, sabe? Eu sempre fui bem fraco. E pra mim aquilo era uma ferramenta espetacular, mas obviamente que eu fazia dentro das minhas limitações. E tem muita gente que se confunde, acha que esse, o Motion Twin, é uma muleta que o cara vai usar pra passar por cima de algum defeito, de alguma falta de habilidade que ele tem e tal. Na verdade, ele é uma ferramenta pro cara que sabe, entendeu? E usar na hora certa. Exatamente. Vou dar um exemplo perfeito de cara que não sabia desenhar se deu bem com isso. South Park. Não, mas é verdade. Eu acho um dos desenhos mais engraçados que existe. Uh-huh. O cara começou fazendo um esquema toscão. Sim. Você consegue reproduzir algo igual South Park com muita facilidade no Flash. Sim, e aliás, o South Park eu acho que era um projeto de conclusão de curso dos moleques, né, cara? Sim, era uma coisa muito tosca. Só que assim, era tão engraçado as piadas do cara. Se você for ver hoje em dia, eles hoje usam computador. Flash. É Flash. Só que mesmo eles usando Flash, eles sabem usar mais tosco que seja um tosco engraçado, entendeu? Uhum. É uma coisa que a gente fala também de pessoa. Lógico que a gente tem uma habilidade pra desenhar e tal, a gente treinou pra isso. Mas a gente sempre fala que nada é adianta se você não tiver uma ideia legal. Exato. Então, o parque é isso, ele é engraçado, então você esquece, velho, que é mal feito. É, faz parte da coisa ser tosco assim, né, cara? Não adianta você fazer um negócio muito legal, como a gente vê muito trabalho que os caras mandam pra gente, mas você não consegue assistir até o final. É, é foda. A ideia sempre vai sobressair, né, cara? South Park é o exemplo principal disso aí, é engraçado demais. Nossa, é, deu sorte que o pessoal fazia a bosta bem feita. Mas é engraçado, o South Park, ele criou uma identidade da toscaria, né, da animação. É, tosca, é tão demais, forte, que é. Até hoje que os caras têm, né, capacidade de fazer muito, algo muito mais foda, eles ainda ele, tudo bem, tem umas cenas 3D que eles já fizeram, de, bastante, uma coisinha mais, mas eles têm que ter um freio, né, tipo assim, não posso fugir da identidade do South Park. Poxa, bem, mas, bem feitinho, mas é, virou estilo dos caras, né, aquilo ali. É. É. Andar é sempre aquele tosqueiro, eles não fazem os caras andando realmente, ele vai só empurrando. Só assim, empurrando, é, né? É engraçado demais, velho. Mas o South Park, é, vocês só conheceram depois de vocês começaram bem a fazer, depois, né? Bem depois, bem depois. É porque é nítido você falar assim, ah, pô, os caras se influenciaram muito com o South Park. É muito muita hoje. Gente fala que a gente foi influenciado pelo Raptor Friends e também não tinha quando a gente não começou. Não tinha mesmo, tinha, exato. Tinha. Acho muito legal também, muito bom, mas também, tinha. Cara, é, se for ver também, ainda mais naquele tempo ainda, coisa no Brasil, o pessoal tudo acha que você copiou. Eu falei. É, aí naquela época então, cara, que desenha, ainda hoje em dia desenho animado é complicado no Brasil, tudo naquela época, pessoal, assim, você viu, o Raptor Friends? Não, sabe, nem, aliás, a gente conheceu o Raptor Friends, o pessoal falou assim, assistiu o Raptor Friends, entendeu? Aí que a gente foi conhecendo, mas é normal também, a gente nunca também se importou, porque tudo que você faz, velho, alguém já deve ter feito parecido e vai indo, então... Cara, a gente tenta fazer o que a gente, as coisas que a gente nunca viu. Isso eu acho que é uma coisa assim, essencial, né? Você se descobre é quando você realmente... Puta, cara, gostei de fazer isso e ninguém faz isso. E no Jovem Nerd, no início, foi bem assim. A gente fazia todo umas montagens de Photoshop com fotonovela, o caraca, e ninguém fazia exatamente do jeito que a gente fazia. Tá. E a gente era apaixonado por fazer dessa forma, justamente por isso, né, cara? Tipo assim, eu nem sabia se era bom ou não. Pra gente era bom, pra gente era do caralho, né, cara? E aí, sem querer, por ser tão diferente, você vai conquistando outras pessoas. Olha que... Claro. E aquela coisa também, acho que da insistência, né, velho? Porque quando a gente começou também, a galera ficou ficando louca, que porra é essa, moleque comendo bosta e tal. Só que, como você falou, primeiro a gente gostava daquilo que a gente tava fazendo, então tava se divertindo. E a gente acreditava naquela, desde o começo, quando a gente começou a fazer lá, que a gente fez o cara, ele falou, essa porra vai dar certo. Nunca foi meio que, vamos tentar, Aí a gente trabalhava em outras coisas, chegava todo santo dia, 6 horas da tarde no trampo, comia alguma coisa e sentava na frente do computador. Todo dia foi assim. Então a gente ficou 10 anos na nossa vida, cara, sem ganhar um tostão. Só que a gente fala, essa porra vai dar certo, essa porra vai dar certo. Porra, cara, high five de novo aqui. É. E aí, mano, a sorte, como a gente é irmão, um apoiava o outro, porque ninguém apoiava a gente. Era só a gente que se apoia. Não, vamos fazer que vai dar certo. Uma hora deu, entendeu? Quando começou a dar pra pagar as contas e deu pra sair do trampo, meu irmão, já não tava mais nada na minha vida, cara. Acabou, não tenho mais cliente, porra nenhuma, quero que se foda todo mundo. Eu tava feliz da vida, velho. Cai fácil de novo. Eu acho que meio mundo, incluindo eu, conheceu o trabalho de vocês quando estourou a Havaiana de Pau. Sim. Quando é que foi a Havaiana de Pau? Já foi bem depois. 2004. Puta que pariu. Parabéns pra vocês. Salve de palma. Caraca, cara. Esses caras são insistentes. Só que antes da Havaiana de Pau, muita gente não sabe, a gente lançou a Bonequicha, que era a boneca bicha. Então a Bonequicha era antes, né? Eu achava que era depois. É uma antes. E eu achava que era depois, porque eu conheci depois, exatamente. Foi porque uma antes. Que não tinha YouTube. 2004. Não. Essas porra ia por e-mail, maluco. Só ia por e-mail. O exemplo mais engraçado que a gente tem é que a gente recebia por e-mail todo dia. Cara, você tem que assistir a Havaiana de Pau. Mas o que eu fiz, caralho? Eu recebia todo dia de alguém. Cara, você tem que ver esse negócio de Havaiana de Pau. Foi o que fiz, não viu meu nome no final, porra? E aí a gente começou a receber uns e-mails que era Havaiana de Pau 2. Que era um vírus que tava rolando na internet. Puta, meu. Eu quase cliquei, meu irmão falou, mano, não clica nessa merda, isso aí é vírus. Claro. E aí a gente ficou feliz pra caralho que a gente tinha virado vídeos de internet. Excelente, porque foi muito grande, cara. Mas realmente, a Varinha de Pau, as primeiras palestras que a gente começou a dar foi bem nessa época da Varinha de Pau. Por causa dela, né? Eu acho que também por causa dela, do sucesso que ela fez. E aí a gente chegava nos eventos e perguntava, quem conhece o canibal? Quem conhece a Varinha de Pau? Isso era duas coisas separadas, entendeu? É. Entendi, e você já tinha 9 anos de... De prática, de estrada, né? O que, que vocês trabalharam nesse período de 95 até estourar a Varinha de Pau? Que vocês trabalhavam com o quê? Parte de publicidade. Eu era sócio de uma agência. Pô, peraí, tu era sócio da agência desde que você tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos? Cara, eu lembro de dizer a minha vida inteira, entendeu? Uhum. O meu negócio era alguma coisa que eu fosse fazer com desenho, ou arte, alguma coisa. É que aqui é cidade do interior, então assim, era uma agência pequenininha, 4 amigos se juntou, que era o Ricardo, os amigos dele, fizeram a agência, entendeu? Ah, maneiro. De desenho, muitos anos também. Mas vocês se formaram na área ou não? Não. Na nossa época, o que tinha pra fazer perto do que eu queria era cinema ou publicidade. Uhum. Aí eu até comecei a fazer o cursinho pra ir na faculdade, aí eu falei pro meu pai, puta, cara, eu vou fazer essas porra que nem tô afim, cara. Gastar seu dinheiro. Até me arrependo hoje em dia, porque cara, hoje em dia é cada vez mais complicado, né? Você tem que ter um diploma. Levar o pessoal... Não a gente, não. Vai ter o dia de amanhã, meu irmão. Vai saber o dia de amanhã. Todo cara que tá na escola aí, né? Vai bom, você deu de volta pra garantir, né, velho? Não vai lá de São Moral, não fizemos... Nós não fizemos merda nenhuma. Não fizemos, tu falou que não fizemos, mas me arrependo, se tivesse dado bosta, tava fodido. Isso é verdade. É isso que eu tô falando, caralho. Bom, então faça pra garantir, né? Vocês trabalhavam juntos ou não? Cada um pro lado? Dava aula de desenho junto, uhum. E depois na agência de publicidade, como eu era mais novo, o meu irmão deu um trampo pra mim, lógico. E aí eu aprendi a mexer computador nessas coisas na agência, que era deles. Puta, que maneiro. E aí a agência ficou até 2004 rolando? Aí eu acabei, chegou um momento na agência que, assim, não tava dando mais pra eu conciliar as duas coisas, né? Porque o site começou a estourar, começou a ter... Dá certo. Então eu ficava um pouco em casa, e aí quando você começa... Então eu falei, ó, galera, eu tô mais começando a atrapalhar um pouco, né? Porque tem trabalho pra entregar essas coisas, e aí eu acabei saindo. Ah, então você vendeu tua parte, é isso? Pro teu sócio? Cara, eu nem sei, cara. Todo mundo foi meio que junto, todos os caras se separaram meio que ao mesmo tempo. Separou assim, então... Meio que até foi assim, foi de boa total. É, quando foi 50 milhões de dólares, eu acho. Me dá um copo d'água! A Vaiana foi um divisor de águas, foi a grande explosão, né? Totalmente. Mas assim, vocês não tinham, quando vocês estavam bolando a Vaiana, vocês não tinham noção que isso ia mudar totalmente a vida de vocês, né? De jeito nenhum. E lembrando, antes vocês fizeram a bonequista, então vocês já estavam meio que nesse... Tava subindo bastante os acessos. Tava chegando lá, né? Sentimos na bonequista que deu uma diferença de acesso muito grande. Pô, o canal tá ficando conhecido. 350 mil exibições pra gente era muita coisa. Vocês já tinham o Flash Player que contava as exibições, né? Quantos acessos? 350 mil chegou a ter, assim, pô, rapidamente. Isso hoje é muita coisa. É, exato. Exato, cara. Não, então, mas a gente tava sempre subindo os acessos. Uhum. E na molequinha já subiu muito. Caramba, que legal. É por aí. É. Aí eu fiz a Vaiana de Pau como se fosse mais uma. Tipo, vamos fazer esse desenho aqui. Beleza. Mano, aí começou a vazar. A gente ficou impressionado com a resposta. Só que a galera se identificou um pouco, porque todo mundo já tomou a surra da Vaiana, velho. É aquela chapuletada. É, então acho que a galera acabou se identificando com a parada e foi espalhando. Uhum. Então só pode ter sido isso. Agora, uma coisa que a gente acabou não fazendo é que o pessoal começou a pedir: faz a 2, faz a 3, faz a de metal, a de pedra. Pode crer. Esse tipo de coisa é complicada, porque se você começa a assistir a mesma ideia, uma hora ela fica chata, né, cara? Exato. Se você faz uma sequência que não é tão boa, você estraga a primeira também, porque todo mundo vai comparar. Exato. E a gente tinha tanta ideia pra fazer que a gente falou: ah, legal, mas não quero fazer a porra da Vaiana de novo, entendeu? Assim, aqui é uma coisa que a gente sempre tenta seguir, sempre tenta fazer uma coisa diferente, é legal, umas coisas são outras. Então, até ao invés de fazer a Vaiana de Pau, a gente acabou fazendo a Vassourada de Aço, que é a que tomava conta dos bichos, né? Uhum. Era pra sair um pouco, e também foi legal. E o travesseiro de preda também. É. Esse. Cara, olha só, por muito tempo eu ficava falando todo dia, me dá um copo d'água. Acabado! E dorme, viado! Dorme, viado! Caraca, eu falava muito isso, cara. Cara, demais. Você sabe por que ela fala isso? Por quê? Ela tá sempre de ressaca, cachaceira. Sério, da boneca. Essa era a amizade preliminar que a gente nunca contou. Excelente. Me dá um copo d'água! De onde veio a ideia, por exemplo? A Havaiana foi muito significativa. Teve algum comercial que vocês viram de Havaiana? Ou alguma coisa que juntou uma coisa com outra na cabeça de vocês? Como é que veio essa ideia? Na verdade, foi assim. Eu queria fazer uma animação sobre um personagem que não era vivo. Essa era a ideia. Ia chamar Pedaço de Pau. Era um pedaço, o moleque ia estar na rua, achava um pedaço de pau. Ele tava com algum problema, tipo, o gordinho batendo nele. Ele ia pegar um pedaço de pau e espancar o gordinho e achar que o pau salvou ele. Obrigado, pedaço de pau. É, e agradecer o pedaço de pau. E de repente mudou pra Havaiana de Pau, sei lá por que diabo que a gente resolveu mudar. A ideia era fazer um personagem inanimado. Fosse uma coisa morta. Aí virou produto sem querer e bombou, velho. Sei lá, foi cagada. Foi o momento certo. Vocês receberam alguma comunicação das Havaianas, da galera da oficial, não? A gente já foi num evento uma vez que parece que o pessoal que era da Havaiana, o pessoal conhecia de agência e tal. E falou que eles sabiam da existência da Havaiana e pau, só que não chegava a incomodar eles, entendeu? Assim, então eles... sabiam, acho que eles deram uma... Não interferiam. É, assim. Acho que eles deram uma monitorada e viram que não era algo que estava manchando, acho. Não tá prejudicando ele. É, o Bobia tava ajudando e então nunca deixaram, ficou por aquilo mesmo. Ficou por aquilo, porque, assim, essas marcas, né, elas têm que prestar muita atenção quando acontece um fenômeno desse. Por exemplo, a Gina Indelicada, né, recentemente no Facebook, um puta sucesso, 2 milhões, sei lá quantos milhões de seguidores em pouco tempo. É. E os caras da Gina, do palito de dente, e contra uma coisa que tá fazendo tanto sucesso, é quase que um tiro no pé, né? E por outro lado, os caras não têm controle, que o cara tá falando qualquer merda com a marca dele ali, né, cara? Exatamente. Então é uma situação muito delicada pra marca, né, decidir o que fazer nesse caso, né, e no caso... Ou abraça a causa e... É, exato, né? Ela pode criar mais inimigo, né? Exatamente. A gente sempre tem a preocupação de mudar o logotipo, a maneira que é escrito. Nossa, Havaiana não é com H, é com A. É com A, aham. A gente sempre muda alguma coisa pra não tomar no rabo, entendeu? Vocês nunca foram processados? Não. Não. Porra, ele registrou, parabéns. A Havaiana de Pau, ele é registrado sem o H. Sem o H, pô, claro. Sem uma ficha da Havaiana da Alpargatas, né? Eles tinham registrado a Havaiana de qualquer jeito, menos sem H. Ah, que excelente! Me dá um copo d'água! E aí, o que aconteceu exatamente depois desse sucesso? Vocês viram que dá pra pagar as contas imediatamente ou não? Porque hoje em dia, a galera tem monetização no YouTube, começa a ter views, a galera começa a ganhar dinheiro e tal, não sei o quê. Mas nessa época não tinha nem YouTube, não tinha nada. Quanto foi a Havaiana de Pau logo no início? Porque você falou que tava com 350 mil na bonequicha. Ela fez 1 milhão. Fez 1 milhão. Que fez 1 milhão. Então, o que significou esse 1 milhão pra vocês? Porque não vinha dinheiro junto com esse 1 milhão. É. Não vinha, gente. Exatamente. O que aconteceu foi que o pessoal que já tinha falado não pra gente, tipo, alguns portais, algumas coisas, começaram a querer ter a gente no conteúdo. Ah, olha aí. Então, aí você tinha como mostrar os números. E aí o pessoal, de que é? A gente já tava num portal sem ganhar nada, mas já era bom, porque tava pagado também o provedor. E aí a gente já conseguiu, tipo, um portal que já ia pagar pra gente poder estar lá dentro. Isso, entendeu? É outro problema, na verdade, do sucesso da internet, né? Ser um provedor, ser um portal te bancando. Porque você tava com 1 milhão, significa qual era o tamanho da animação? Lá, né, aquelas paradas. Então, graças a Deus, quando a gente conseguiu esse estouro, a gente já tinha conseguido uma parceria, acho que era com o Terra. Era com o Terra. Ah, tá. Então a gente já tava bem estruturado nessa parte. Como tinha a fábrica de quadrinhos, que era muito conhecido na época pelo pessoal que desenhava pra Marvel, já tinha um nome legal. Uhum. Então conseguiram colocar no Canibal e entrou no meio. E então aquele não ganhava nada, mas tava com um portal, uma estrutura legal. E aí com isso ajudou a espalhar ainda mais o conteúdo também, né? É. Então, o Rogério Vilela, ele é o parceiro de vocês, que era da fábrica de quadrinhos, é isso? Ele ainda era. Hoje ele é o dono da fábrica de quadrinhos, que é uma produtora que faz tudo, coisa pra comercial de TV, agência de publicidade, todo tipo de coisa envolvido com isso, entendeu? Lá era uma escola de artes, na época que a gente conheceu ele. Ah, certo. Fui fazer curso de história em quadrinhos lá. Aí que eu conheci eles, e a gente se juntou, e a fábrica de quadrinhos se juntou, e o nome Mundo Canibal, eles tinham um nome, mas não tinha nada pronto. Era exatamente o que a gente fazia, eles queriam fazer, mas não tinha andado pra frente com isso, entendeu? Uhum. Eles falaram, tem um negócio que a gente deu o nome de Mundo Canibal, mas é exatamente o que eles estão fazendo com carinhos. Coisa com merda, coisa... Como se juntar e fazer, entendeu? Fazer esse Mundo Canibal. Tanto que eu lembro que a minha referência de vocês no início, são os caras da fábrica de quadrinhos. Exatamente. Mundo. Começou assim e depois inverteu. Foi bem na época que eles estavam querendo, em 98 também, eles estavam estreando o canal deles, o site deles. Uhum. Era mais focado em quadrinhos, realmente. Essa coisa que na época tava pegando, que é essa coisa de a febre dos desenhistas da Marvel. Uhum. E aí a gente aproveitou e embalo, né? Porque aí fala, beleza, tem um, todo mundo quer saber, vai pagar o coletinho, entra no rabo aí. mas vocês viraram sócios? Como é que funcionou isso? Não, foi o Vilela. Só do Vilela, a gente é sócio do Vilela. Eu, meu irmão e o Vilela somos os produtores do Mundo Canibal. Cada vez com a Fábrica de Quadrinhos. A Fábrica de Quadrinhos acabou entrando porque é dele. Uma estrutura. Então a gente usa a estrutura da Fábrica de Quadrinhos pra alguma coisa mais legal, esse tipo de negócio. Mas a Fábrica de Quadrinhos é do Rogério Vilela. Entendi. Mas que tipo de estrutura que ele te oferecia? De escritório? Essa parte administrativa. Tinha pessoal, né? Essas coisas de burocrática. Financeiro, essas isso, coisas. Isso, ficava isso. Tudo assim, ficava tudo por lá, que era mais fácil. Ah, então ele deu uma estrutura de empresa pra vocês que vocês não tinham antes. Vocês e eram também ajudava nas ideias. No começo, alguns personagens que eram deles também. A gente fazia tudo meio que junto. Muito bom, muito. E vocês continuam sócios hoje, né? Sim, sim. E por que, que ele não ele não é o cara que... Ele é o cara invisível. É, então. Ele é mais... Ele faz stand-up. Ele faz umas coisas bem diferentes da gente, assim. Uhum. Ele cuida mais da parte de TV. Ele que vai atrás pra programa ir pra TV, pro Multishow. Ele que arrumou tudo. Uhum. Ele cuida mais das partes que ele curte, assim. Ele larga tudo na nossa mão. É bom que ele não atrapalha também. Quando precisa, ele ajuda, assim, entendeu? Excelente. A gente fica livre pra criar e as partes chatas que a gente não gosta de fazer fica tudo pela Fábrica de Quadrinhos, entendeu? Muito bom, muito bom. Excelente. Excelente parceria até vocês descobrirem que ele tá roubando vocês. Eu tô de sacanagem. Mata ele aí. Sucesso Havaianas, vocês agora entraram no radar das pessoas que não faziam ideia de quem vocês eram, os portais, etc. E aí, começou o convite pra dar palestra? Eu sei que vocês fizeram curso de animação pra caramba. Como é que funcionou isso? Cara, começou a aumentar. Aí, de curso, começou a dar palestra. Depois que a gente descobriu o evento de anime, nossa vida mudou. Aí a gente vai em evento. Aí a gente descobriu quem gostava da gente. É, a galera de evento de anime ama a gente, velho. Então a gente vai em evento de anime praticamente todo final de semana, no Brasil inteiro. Olha que bonito. E a primeira vez até que a gente foi no evento de anime, a gente ficou até meio assim, receoso, cara. Porque, puta, cara, evento de coisa de japonês, o que a gente vai fazer lá? Os caras vão tacar coisa na gente, cara. É. E quando a gente entrou, na verdade, o evento de anime mudou muito, né? É um evento de cultura pop, praticamente, assim. Então a galera curte tudo aquele negócio meio da molecada de hoje em dia. Tudo uma coisa só. E internet é como é que eu gosto, né? Exatamente. Véio? É porque vocês são da minha geração, do Azaghal também, vocês não cresceram com muitas referências de anime como a galera que é dos anos 90, né? Ela tem acesso a todas as coisas de anime hoje em dia. Exato, né? A galera dos anos 90 é porque tinha muita televisão e depois ainda mais ainda com a internet, sim, né? Sim. E a gente cresceu com poucas referências. A gente viu o quê? Gênio Maluco? Viu um... O próximo de anime que tinha não era anime, era Spectrum Man, Jasper, Ultraman, essas coisas. É, a gente via muito Super Sentai, essas coisas, mas pouco anime, exatamente. Akira. É, pá, coisa isso. Bem velha. Então, quer dizer, eu entendo que você deve ter pensado, cara, o que, que a gente tem a ver, né, com esse mundo? A gente não tem muita referência desse mundo, mas a referência da galera é a internet, né, cara? E vocês fazem parte disso. E outro ponto que mudou também, que foi o divisor de águas, foi o primeiro foi a Havaiana de Pau. O cachorro tão peido. Nossa, cagou esse cachorro, velho. A era pós-YouTube. Isso também foi uma grande mudança, porque a internet, cara, a gente aprendeu que ela tá sempre mudando. Sim. Um dia nasce uma parada nova e é isso. E o nosso conteúdo até do Jovem Nerd mudou muito com o passar dos anos. Antes era só imagem e texto, depois foi pro podcast, depois pro vídeo e tal. E vocês eram os caras que estavam fazendo animação, foda-se o mundo, eu vou fazer do meu jeito e postar do meu jeito, parabéns. Mas e de repente surgiu uma ferramenta que era muito boa. E o YouTube no início, ele era complicado também, porque você não entendia bem como é que funcionava. Sim. Né? O YouTube pré-Google era bem diferente do YouTube pós-Google. E demorou pra deslanchar realmente. Demorou. Né? Não pra foi ser assim. O que a gente conhece hoje faz 2 anos. E era meio ruim pra quem produzia vídeo, porque ele já roubava o que os visitantes, né? Na época você não conseguia nada. Então era uma briga, na verdade. O cara ia, pegava a tua parada, subia, e aí, porra, você perdia o controle. Porque eu tenho bem essa noção, porque ó, a gente tem o podcast, que tá dentro do nosso servidor, e a gente tem controle total sobre a audiência, né? Uhum. E a galera fala assim, por que vocês não colocam? às vezes a gente tinha problema pra caramba de download no servidor e tal. Eu falei assim, por que vocês não botam num torrent pra galera, a comunidade mesmo? É. Eu falei, cara, seria legal, mas se a gente botar num torrent, a gente perde toda a nossa estatística de visualização, que é vital pra gente poder vender uma parada. Exatamente. E aí com vocês, imagina, vocês estavam lá com a plataforma de Flash, vocês tinham um controle total sobre as visualizações, tava tudo dentro da casa de vocês. É. Obviamente que o nego passava por e-mail e tal, uma coisa. Mas vocês tinham a maior parte das visualizações, principalmente nessa época, no site de vocês. Eu lembro que eu vi o canal de vocês e eu achava assim, poxa, eu preferia ver no YouTube, porque eu já estou no YouTube. Sim, mas eu tenho que ir assim, pra esse site assim, zoneado, filha da puta de vocês, pra ver as poucas dessas animações. Mas até hoje, assim, eu sei. Até hoje ninguém entra no nosso site. Hoje é só YouTube. Não, hoje é mais ainda, cara. A gente já percebe que cada vez mais essa coisa de vídeo, a gente migrou pro canal porque a gente percebeu que não dava pra brigar. Não dava pra brigar. Roubava a porra dos vídeos. Então vamos montar nosso canal, vamos colocar lá. Exato. Até hoje o mundo garibal tem milhões de nego roubando. Todo mês ele descobre um site completo com tudo que ele manda cancelar. Todo mês. Caralho. Tem os caras que tem pouco acesso, a gente deixa quieto. Mas quando os caras começam a ter muito acesso, a gente vai atrás e picota os caras, porque é foda, bicho. É, pra quê, né? Pra que eu quero fazer isso, né, cara? É foda. Então, mas o YouTube mesmo, então, mas foi uma coisa meio que... Chegou uma hora que a gente falou, vem, tem que ir pro YouTube. Não foi nada também muito assim, puta, tô fudido agora. No começo a gente não gostou muito. É. Aí a gente falou, mas uma hora a gente falou, cara, a gente não pode brigar com o YouTube. O YouTube é o que vai ser, que vai dominar. A gente começou a ver que a Cepod estão roubando, não bota nada não, então vai. E aí, e acabou sendo ótimo no final das contas. Botou uma estrutura diferente. Nosso vídeo puxava tanto dentro do site como no YouTube, aí tava na mesma, né? Mas aí vocês continuaram com a animação em Flash no site e em vídeo no YouTube, ou vocês passaram a fazer a incorporação direto? Então, a gente acabou mudando, isso foi uma coisa bem na época do YouTube. A gente acabou saindo do Flash tradicional, que é naquele SWF, que é o arquivo do Flash, isso, pra vídeo, porque a gente mudou o sistema de fazer animação de 12 quadros por segundo pra 30 pra ficar uma animação mais bem feita. Uhum. E aí o Flash, quando é o formato dele mesmo nativo, chega um momento que ele perde sincronia com a animação muito longa e muito complexa. Uhum. Então a gente mudou por causa disso, não por causa do YouTube. Ah, então vocês já estavam exportando em vídeo antes, né? Já. Começou a exportar por causa desse problema. Aí o pessoal meio até no começo ficou puto. Pô, sabe porque o YouTube apareceu, eles mudaram. E foi bem coincidência, né? E não, a gente não queria voltar atrás pra perder qualidade da animação. É, porque o Flash, ele, como ele tá animando em vetor, né? Você vê tudo muito limpo, as cores limpas. Então, de repente, você tá comprimindo isso numa versão de vídeo e tal, você vê aqueles pixels gigantes aparecendo, assim, caraca, a qualidade... Perde muito. Perde, né, cara? Não podia botar em HD, nada, naquela época, né? Exato. O YouTube era bem zoado no começo. Bem zoado. Maluco, era foda. Mas uma coisa que aconteceu, que, querendo ou não, o YouTube, mais que a galera roubasse, divulgava muito o nome do canibal. Então ele ajudava pra cacete no final das contas. Mesmo roubando, ajudava, entendeu? Aham, com certeza. Porque no final, vocês, muito sabiamente, sabiam colocar os créditos, os nomes de vocês, site, tudo, desde o início, né? Desde o começo ao fim, tinha Mundo Canibal pra todo lado. Exatamente. Então a marca de vocês estava lá. Tá sendo maquelada. Tá passando pra tudo quanto é celular, mas tá lá. Me dá um copo d'água! E aí vem o Partoba. É. Partoba também foi outro grande exponencial de sucesso de vocês, né? Cara, Partoba... Não, foi uma coisa inesperada, assim. Na verdade, foi um quebra-galho pro site que acabou tornando sucesso que a gente não pensava. Aham. Uhum. A animação, a gente demora mais de um mês pra fazer uma de 5 minutos. É até menos. Então, até menos. Até menos ou até mais? Não, até mais, até mais, até mais. Até menos. Não, vamos fazer. Até menos tempo de animação, é isso? Aí, o site ficava um período muito grande sem uma coisa nova. A gente não conseguia fazer uma semana. Uhum. E aí que resolveu fazer os vídeos pra tapar esse buraco, fazer uma narração diferente, uma ediçãozinha pra tapar o buraco dessa época, desses dias que tava sem nada. Uhum, claro. E aí que fez um sucesso, porque depois que a gente pode se tocar, porque tem gente que não gosta de ver desenho animado, é natural. Sim. Só que desgraça dos outros, meu irmão. Todo mundo quer ver. Entendeu? Aí, ainda mais quando você faz com uma narração engraçada e uma ediçãozinha um pouquinho melhor. Exato. A gente começou fazendo o Game Novela, que era... Não, idiota. Foi. Não, YouTube do cachorro. Não. Game Novela. Foi zoando com game. Pegava, o Assassin's Creed, da Hadouken Ryu. Começou a fazer um sucesso. Porra, da Hadouken Ryu, maluco. É referência até hoje, pra qualquer cara. Ninguém mais consegue jogar esse tipo, tem que falar da Hadouken. Não dá, vocês mudaram a cultura pop no Brasil, maluco. É da Hadouken Ryu. Hadouken Rio! Hadouken Rio! Hadouken Rio, filha da puta! Aonde eu vou, esses moleques estão gritando atrás de mim, velho. Não, e outra coisa genial desse vídeo, cara, é o É Tetra. É nóis, é Brasil, é Brasil, é Tetra! Porque, cara, eu entendi, é uma explosão de alegria, né, cara? E a gente sentiu isso quando o Brasil foi Tetra e isso passou a ser meio que uma referência a uma explosão de alegria. Então, você falou tudo, é o momento máximo da alegria, é o É Tetra, velho. E gritando É Tetra. Então, tipo assim, cara, as pessoas falam que vocês fazem humor. Eu já vi gente falando que vocês fazem humor muito boçal e tal, não sei o quê. Mas é de uma fineza esse É Tetra, cara. É de uma inteligência fantástica. Vocês captarem isso e colocar no momento certo é fantástico, cara. Tem um vídeo que é do Dia dos Namorados que a gente fez lá de... Que é só as meninas quebrando o Xbox dos caras. Todo vídeo do YouTube. Tem um que a menina também, ela joga o Xbox no chão, né? O Xbox voa e nós mostramos o Tafarel pulando. Fala, Eta! Tafarel! Exato, muito bom. Tafarel é Tetra, sempre usa. Mas aí vocês descobriram, eu lembro que quando a gente se conheceu lá em Porto Alegre, fazia algum tempo que vocês já estavam mexendo com vídeo, mas vocês ainda estavam ainda entendendo, pô, é legal a gente tá experimentando mexer com vídeo, porque a gente justamente cobre o buraco das animações, do espaço entre uma e outra, e tá fazendo sucesso, é que interessante. Você acaba pegando outro público que não tava prestando atenção no que vocês estavam fazendo antes. Total. E vocês já tinham uma estrada tão grande de zoar as coisas, né? E de repente, caraca, vamos zoar os vídeos, tudo que tá acontecendo, né, cara? Eu lembro muito bem, cara, que as videocassetadas sempre foram um grande sucesso. Tanto que o Faustão roda a mesma fita até hoje. Sim, desde... eu dou risada até hoje. E a referência geral de narração é o Faustão fazendo qualquer piadinha ali. Dá um título pro vídeo, né? Sim. Primo bêbado! Aí o cara vai com efeitos sonoros e tal. E aí, cara, vem os outros canais que também querem, né, dar a bocada na audiência de... Não, audiência é fácil. Você pega um monte de vídeo e pô, bota lá, cara, e dá audiência. E aí, cara, é cada narração for dummies, cara, que eu não entendo o que eles acham que o público que assiste a TV é, cara. Exatamente. Mas assim, eles vão narrando exatamente a menina pegou o bolo e ela caiu com a cara no bolo. Eu tô vendo essa merda, filha da puta. Isso aí vocês foram fazer Partoba Nerdcast. Partoba narrado. Exato, exatamente. Podcast Partoba. Foi exatamente esse ponto que a gente pegou. A gente falou, cara, tem que narrar do nosso jeito, velho. Exatamente. Do jeito que o povo pensa. Todo mundo vê quando o cara cair, vai falar, aquele filha da puta, cara, tem que se fuder, velho. Tá porra da mão no buraco, Lazarinho. Exatamente, lá vem a gorda. É gorda. A gente começou a narrar, cara, a gente sempre zoou com essas coisas quando vê na televisão. Fala, vamos falar do jeito que a gente pensa, não do jeito que o Faustão pensa. Exato. O Faustão não pode falar palavrão, a gente pode, velho. Exatamente. E o primeiro que foi sucesso nosso foi o Yutoba, que era vídeos de animais trepando. Cruzando. Que fez tanto sucesso que a gente foi no programa daquele cara de cabelo branco, como ele chama? Otávio Mesquita? Otávio Mesquita chamou a gente pra ir lá, eu narrei no programa dele, ao vivo. Nossa! Depois desse a gente começou a fazer, aí quando a gente fez o Partoba, aquela galera fazendo parkour, que a gente começou a dar nome pros caras, tipo, Mister alguma coisa, Mister não sei o que. Cara, esses nomes são geniais, cara. É o melhor. Quanto tempo vocês passam pra achar o nome da parada? O Mister anos aqui. É na hora, a gente vai conversando. Vai ser Mister o quê? Vai ser Mister o quê? Vai ser Mister o quê? Tem uns que é instantâneo, entendeu? Bate o olho. Esse é o Mister tal, esse não tem jeito. Aí tem uns que a gente tá meio brigando com o nome, só que não agradou, mas tem que sair, aí vai embora. Não sei se você viu o último Partoba. Vi. Que é o Mister Motorzinho. Ah, puta que pariu, eu vim chorar com isso. Aquele não tinha jeito, velho. E aí, fazendo... É o motorzinho, cara, velho. Mas eu ri de chorar, agora eu tô lembrando, caralho. Porque assim, o genial é assim, você vê o nome, e você fala, o que que vem aí, né? O que significa? Tem uns que fica meio claro, agora tem outros que fica meio mistério até acontecer, né? Pra quem não viu, o cara cai, né? Vai fazer um parkour lá e cai de peito no chão, o negócio assim, de costa no chão. Sim. E o cara começa a gemer de dor assim. Mas eu acho que o grande sacada nossa é assim, o Ricardo manja muito de edição. Uhum. E eu falei, a gente tem que fazer uma edição muito foda e uma narração muito imbecil, que esse negócio vai dar certo. E aí quando começou a bombar, cara, começou a bombar de tal maneira que o pai da criança via, o vô via, a tia via, aí a gente começou a ver que todo mundo comentava de Bartolomeu, até minha mãe. Todo mundo. O que vocês estão fazendo, estão me perguntando? Todo mundo, cara. Eu já vi festa, eu já tava em festa, a festa parar porque o maluco sacou um celular e começou a mostrar o Partoba e todo mundo em volta da parada rindo dessa merda. É unanimidade, não é aquela coisa que um só gosta, o pai, a mãe, a tia e o moleque gosta. Foi esse público que a gente pegou, o pessoal mais velho, o pessoal que não, nem fica tanto na internet com essa molecada, mas que agora começou a entrar em vídeo, eles assistem, desanimado não assiste, né? Então, foi legal. Mas mudou muito, os nossos acessos triplicaram. Caraca, fantástico. Quer dizer que até então era uma bosta que a gente fazia. É isso mesmo. E a demanda de vocês é assim, a galera pede sempre, né? Quero mais, quero mais. Se puder fazer todo dia. Eu acho que depois do 8, vocês, no final do 8, vocês falam assim, mas quando é que vai ter o Partoba 9? Não interessa, o site é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Exatamente. E não adianta, né, falar isso. Não, eu sei, exatamente, não adianta. Filho da puta, pede na hora. Mas aí, como é que vocês programam pro próximo, por exemplo? Você, beleza, fizemos aqui agora o 14, né? Foi o 14, né, o último. Nem sei, tá no 15. 15. O Partoba é o que a gente mais deixa correr mais solto. Você tem que demorar um pouquinho mais. Vocês não programam, tem que ter um por mês ou qualquer coisa. Vocês vão... Não. Toda semana tem que ter alguma coisa. Sim. Pelo menos uma ou duas. Sim, sim. Mas a gente prefere variar bastante. Tipo, fazer um Pessoas Mais Inteligentemente Burras da Terra. Uhum. Fazer uma animação, fazer um quarto. Nunca colocar em sequência, sequência, sequência, porque enjoa. Mas você não tem uma grade que segue... Não. Vocês vão sentindo. O que vier na cabeça vai fazendo. Às vezes a gente encontra vídeos na internet que aquilo ali ia funcionar perfeito pra essa semana, entendeu? Uhum. Então vamos colocar isso aí. Às vezes tá difícil, porque o Partoba, apesar de ser uma desgraceira, tem um certo nível. Então nós temos que ter os vídeos de acordo, não é qualquer machucadinho. Claro. Então, às vezes a gente tem vídeos melhores com terror, entre terror, então a gente vai indo, vai tentando sempre mesclar pra também não ficar realmente como o Rodrigo falou, toda vez a mesma coisa, mas não, tudo que é a mesma coisa enjoa, né? Uma atrás da outra, entendeu? É verdade. Então, fala, pô, só Partoba, meu, entendeu? Então, é o Partoba, verdade. Como que é o principal, é o que mais a gente faz demorar, que é pra galera ficar, pô, preciso de Partoba, preciso de Partoba. Aí tudo entra, arregaça. É. A gente tem um que é o Gaveta na Cara, no Mad Office, todo mundo, cara, quero ver se a gente fizer todos. Tem que segurar essa semana. Tem que segurar. Não, exatamente, tem que segurar. E qual foi o 13 que a gente lançou no Dia do Fim do Mundo, que é no dia 21/12/2012, uhum. A gente deixou pra a meia-noite, sabe? Era o, não, 5 minutos antes da meia-noite, que era pra último que você ia assistir, né? Excelente. Então a gente criou uma expectativa em cima do último Partoba. Excelente. O Jovem Nerd sempre teve um problema. Foi o site nerd, sempre foi, super nerd, e falando de todos os assuntos, mundo nerd, até fora do mundo nerd e tal, mas tinha um assunto que faltava no Jovem Nerd, que era o videogame. Certo, porque só eu gostava de videogame, ninguém mais gostava de videogame. E aí foi durante uma frustração de muitos anos, falei, caraca, não consigo fazer nada de videogame e tal, até que surgiu o Nerd Player, que veio de uma mescla da ideia de fazer o game commentary, de pessoas jogando o jogo e comentando, com o objetivo de fazer humor do Jovem Nerd focado naquilo. Então foi uma mistura. Já assisti alguns. Então, e vocês também entraram na febre dos games, mas eu achei muito interessante porque vocês também decidiram fazer do jeito de vocês, que é a cara de vocês, assim como o Jovem Nerd. A gente decidiu fazer uma parada que tivesse a nossa cara. Como é que foi a ideia de vocês? Porque vocês dois gostam, né? Sim, como você falou, eu sempre fui viciado em videogame. Uhum. Minha vida inteira eu jogo videogame. Eu sempre falava, pô, Ricardo, eu queria fazer alguma coisa de game, algum gameplay. Só que por incrível que pareça, não tinha nenhuma referência de nada brasileiro. Eu não sabia nem que vocês faziam. Uhum. Eu só conhecia a IGN GameSpot. Eu também. Eu entrava pra ver os reviews. Uhum. Pra ver as notas do jogo e comprava os jogos. Isso. Eu falei, cara, queria fazer um gameplay, alguma coisa zoeira. Eu não tinha noção que game tava bombando tanto. Uhum. Uhum. E o meu falou, não, cara, se for pra gente fazer, vamos fazer um negócio relaxo total. Isso. Sem pensar. Que gameplay dá muito trampo, cara. A gente não tem tempo, né? Então a gente não queria fazer a coisa que todo mundo tava fazendo. Aí eu, na verdade, só não saiu antes, então eu tô falando pro Rodrigo que não. Os gameplays que eu via, era entrava no YouTube. quando eu queria passar de alguma fase, eu digitava tal jogo, gameplay. Aí eu ficava jogando. É isso que eu fazia. Uhum. Eu falei, queria fazer uma zoeira. Aí, aí o meu irmão falou, não, já que a gente vai fazer, vamos fazer uma porra totalmente zoada. Uhum. E o primeiro programa foi totalmente improvisado. Aí só que fez os teminhos, ó. Vamos fazer uma gostosa da semana. Te pergunto umas coisas, você vai respondendo. Uhum. A gente nem chegou a entrar, né, pra ver como que é o programa de game. É, a gente não quis. A gente nem sabia que tinha. É, então. Mas isso às vezes é bom, porque você faz do jeito que você tá com a ideia contaminada, né? Depois que eu fiz 5 programas, eu falei, tá na hora de eu ver se tem programa de game. Aí que eu descobri que tinha 1 bilhão. Eu não sabia que o PC tinha programa de game no MTV. Uhum. Eu não sabia que vocês também tinham programa de game. Uhum. Um monte de gente, eu não sabia. Eu comecei a assistir todo mundo. Eu falei, caralho, todo mundo faz programa de game, velho. Excelente. Só que aí, o que eu fiquei mais feliz é que o nosso não tinha nada a ver com o de nenhum. Isso, é verdade. Eu falei, acho que é por isso que tá uma zona e tá todo mundo gostando, porque virou uma zona o nosso programa de game. É, cara. Eu falei, eu vou falar do jeito que eu sou, eu não vou ficar inventando. A minha opinião é, acho uma bosta, acho ruim, acho legal, não acho legal. Uhum. Eu não sou um cara técnico, eu sou um viciado em videogame. Uhum. Eu nunca fui um expert em videogame. Exato. Eu tô falando, muita gente se identifica porque eu dou opinião de uma pessoa normal. Uhum, com certeza. Eu achei uma bosta, não consegui passar de fase, eu terminei, eu achei ruim, é assim que vai. Tá certo. No segundo programa a gente conseguiu patrocínio, daí pra frente a gente tem patrocinador fechado até o final do ano, cara. Muito bom. É que mete a boca em tudo quanto é coisa, velho, e os caras começaram a querer patrocinar. Eu falei, porra, conseguimos ganhar um videogame, que legal. De repente, foi malandro. A gente nunca pensou que ia patrocinar, nunca pensou que ia patrocinar um programa tão relaxado. Uhum, aí depois a Capcom entrou em contato, a Konami, a Sony, falou, caralho, os caras falam com a gente, velho. A gente tá arregaçando o jogo dos caras. Excelente. Peraí, mas vocês estão com patrocínio ou vocês estão fazendo só permuta, ganhando videogame? Não, não. Porra. Só os dois, meio programa foi permuta. Ah, tá, excelente. O segundo eu ganhei um Vita. Eu vi. E o terceiro eu ganhei um Nintendo 3DS. Depois disso eu falei, chega, eu quero ganhar dinheiro. Tá certo. Cara. Não, mesmo porque, cara, vocês têm que pagar o trabalho de vocês, cara. Porque vocês não têm chefe pra assinar o contra-cheque no final do mês. Exatamente, é isso que eu sempre falo. Você tá colocando horas de trabalho pra gravar, pra editar, pra tudo, cara. E quem é que vai pagar o teu trabalho? E isso pra gente, cara, foi muito uma realização, porque assim, a gente tava fazendo um programa de game, os caras que curtem, os patrocinadores mexem com game patrocinando a gente, então tinha tudo a ver. Uhum. O cara que já quer fazer propaganda de um jogo de game, no programa de game, ótimo. E o mais legal que a gente começou a fazer as propagandas, sem pedir autorização pros caras. O cara falava, olha, tipo, lá vem 1 minuto, a gente vai fazer do nosso jeito, beleza? Os caras deixavam, achavam engraçado. Hoje, excelente. A gente até manda pro cara antes, mas nunca ninguém reclamou, velho, das propagandas. Uhum. Aí a gente soma a propaganda, faz mó esculacho, os caras acham legal, porque a gente pensa de uma maneira. Se você faz a galera rir, a galera presta atenção. Exatamente. Se a propaganda é uma bosta, o cara não presta atenção. Exatamente. É verdade. Então, a gente faz uma zona e os caras vão lembrar do jogo, entendeu? Exatamente, cara. Assim, e, porra, eu lembro até hoje do... eu lembrava, agora não vou esquecer, porra, dessa gafe. Velho. Vocês cantaram Reggae Nights. Como é que era? Sim, eu também não lembro direito. Era o Poker Night. Eu lembro, maluco, até hoje. Tudo inventado na hora. A gente mandava pros caras, os caras falavam, tá ótimo, pô, pode fazer, velho. Sensacional, sensacional. Não, outro que eu chorei de... Porque eu choro de rir com os seus nomes, maluco. Você dá pra tudo. Oh, entendeu? Eu tenho essa expectativa. Qual vai ser o nome que eles vão dar pro próximo jogo que vai lançar? Alguma coisa. Então, como é que era o God of War mesmo? O Clayton, né? Clayton, cara. Clayton é genial, cara. Vocês lá na Brasil Game Show com a estátua do Clayton, cara. Mas eu ri de chorar. A Sony achou engraçado. Foi depois da Brasil Game Show que a Sony entrou em contato com a gente. Uh-huh. Ela falou que vocês zoaram, mas ficou muito bom. Foi engraçado. Beleza. Não, é sensacional. Xbox, eu conheço todos os nomes. É. Não, e aí, quando o Ricardo perguntou: você tá jogando muito Xbox? Eu tô jogando com o Xbox na piscina. Foi sensacional, cara. Eu sou mega fã de tudo e do programa de games, principalmente, cara. Programa de games pra gente é uma surpresa também, de nunca imaginar que fosse dar tão certo, velho. Não, cara, é muito bom, cara. E é isso que é legal, você vai descobrindo os formatos, são diferentes. Olha como isso é diferente das animações, olha como isso é diferente do Partoba, como é diferente de tudo. É mais uma coisa que a gente falou, tem que ser, se a gente for fazer, a gente sempre pensou assim, se a gente for fazer, tem que ser diferente. Exato. Senão não adianta fazer, porque todo mundo faz. Depois que a gente descobriu que todo mundo fazia, a gente falou, tá vendo, foi a coisa certa que a gente fez. Mas essa que é a vantagem de você estar muito tempo fazendo a coisa que você faz, porque você descobre a sua identidade, né? Sim, sim. É tão natural você criar conteúdo com a sua identidade. Qualquer pessoa, quando começa a fazer alguma coisa, ela tá super influenciada por quem ela ama, quem ela admira, né? É. Eu vi uma entrevista muito legal com o Bernard Cornwell, que é um dos meus escritores favoritos, o cara que escreve romance histórico, caralho. E ele falava assim, ah, como é que você descobriu a sua identidade? Eu falei assim, olha, cara, é impossível você começar sabendo quem é você, né? Você começa copiando os caras que você gosta, né? Copiando entre aspas, sim, né? Sim. Você começa, você tá cheio dessas referências e de repente você vê que você não tem uma só referência, você tem várias, você gosta de vários caras, vários tipos de humor e tal, não sei o quê. E aí essa mistura na sua cabeça com a prática, é com a prática, eu preciso falar, as pessoas querem descobrir isso logo no primeiro mês, ou nos primeiros 3 meses. Não, eu quero fazer sucesso ou viralizar ou fazer 1 milhão de views nos primeiros 3 meses. Ah, eu não tenho dinheiro pra divulgar. Cara, você não precisa ter dinheiro pra divulgar porque as pessoas divulgam de graça quando o seu trabalho é foda. Exatamente. Entendeu? Só que às vezes demora mais do que a pessoa tá esperando. Mas tem gente que dá sorte do dia pra noite ficar famoso, tem gente que vai ter que ralar mais. Exato. Né, cara? Porque o humor também é um negócio muito filho da puta, cara. Porque ao mesmo tempo que um monte de gente me acha engraçado, tem um cara que vai pegar e odiar o tipo de humor. É, e aí não tem o que fazer. É, você não muda muito a cabeça do cliente, é quase que impossível. Então, esses caras que às vezes ficam falando muita bosta de quem seja, da gente, de qualquer outro site, mano, eu falo tipo assim, mano, tem tanto site na internet, né? Você vai entrar no meu, filho da puta, já que você E os presentes dos fãs, cara? Ah, vocês inventaram essa merda de ganhar presente dos fãs. E aí também é outro sucesso, né? Porque a pessoa quer ser esculachada, né? Não, os caras sabem que eu vou esculhambar e manda mesmo assim, meu irmão. Então, boa, velho. Tá mandando coisa cara, às vezes. Você tem ideia? Esse último programa, penúltimo programa, eu acho que eu quebrei um jogo sem querer. 3 jogos. Eu vi. Eu achei que era outro presente. Porque assim, a gente abre antes os presentes e bota tudo junto num canto. Ah. Mas como tem muito, quando a gente pega, eu não sei mais o que é o quê. Uhum. Eu achava que era outra coisa aquela caixa. E eu sentei a porrada. Falei, se for, não sei o que é isso daí. Eu dei tão forte que o CD do Killzone 3 rachou no meio. Cara, eu perdi o jogo. E esse moleque que mandou esses 3 jogos que eu recebi hoje no correio, mandou mais 3 jogos zerado. Puta, olha aí que mano. Esses moleques são retardados. Eu vou esculhambar esse moleque no próximo programa. Esse moleque é retardado, tá gastando uma fortuna com a gente, velho. Vai catar uma pinga, vai catar a mulher, meu irmão. Vai na zona, velho, mas não gasta com a gente. Excelente, cara. Dá pra se conformar, cadê que gastou de mais de 400 pau com a gente, velho? Meu Deus, cara. Dá dinheiro pra mim, me começou um pouco esse jogo. Você sabe que se você agradecer a ele, você. Não é isso que ele quer, né, cara? Ele quer ser zoado. Ele é rico, ele é ladrão e tá roubando. Antes de jogo. O negócio é tão absurdo, cara, que até o pessoal sabe que a gente não gosta de jogo de futebol, né? Uh-huh. E aí uma das empresas que produz jogos de futebol que a gente não pode falar, o nome, está nos procurando pra fazer a porra da propaganda do jogo, cara. Caraca. A Sony já fez com a gente uma propaganda uma vez de futebol, que é da Copa das Confederações. Uh-huh. A gente fez zoando o futebol, eles deixaram mesmo assim. Ah, então. E uma empresa de game de futebol quer fazer com a gente, mesmo sabendo que a gente vai zoar. Então, você tem que chegar pro cara e jogar aberto, cara. Olha, a gente faz desse jeito, né? Aí eu dei uma ideia pra tentar converter o negócio e os caras acharam do caralho, vamos fazer essa porra mesmo. Porque na verdade, cara, é só a gente que não gosta de futebol. A gente sabe que metade exato. Do futebol gosta. Então a gente faz a poeira. Exatamente. E a piada de você falar mal, pra quem gosta, funciona. O cara não vai achar, que merda de jogo, entendeu? O cara gosta. Eu não gosto de futebol, mas se o cara gosta, eu não vou mudar a opinião dele. É a mesma coisa quando o nego fala assim, vocês fazem propaganda de Android e todo mundo sabe que vocês usam iPhone. Ok, mas eu não uso Android, mas quer dizer que não tem o público não use e goste. Exatamente. Isso é casa de fanboy revoltado. É claro. É igual o cara que gosta de PS3 e não gosta do Xbox e vice-versa. Isso é molecada, né, cara? Quando você começa a ficar mais velho, você quer só a porra que funciona. Exato, você foda-se pra essa disputa. Fala, então. Um você é do outro, tudo igual essa bosta. Me dá um copo d'água! Agora, eu tenho o costume de falar assim, os moleques do mundo canibal não têm limite. Eu falo isso há muitos anos. E aí, a cada maluquice nova de vocês, tipo assim, eu fico abismado com a falta de limite que vocês têm. Mas... A gente também fica. Não, mas assim, olha só. Teve algum momento que vocês pararam depois da gravação e falaram, dessa vez foi demais? Pra mim teve 2. Aquele que a gente mijou nas calças. Exatamente. Ele foi um, porque eu acho que agora a gente já tá ficando louco mesmo. É o que eu mais gosto. Então, vocês foram dar uma dica. É muito canibal dicas, né? É, porque eu disse, e agora esse daí que eu arranquei meu cisto das costas com o Rodrigo bêbado arrancando... É, realmente, foi os dois mais absurdos que a gente já fez. Mijar nas calças eu me realizei, porque eu achei aquilo máximo. Falei, se eu não fizer, alguém vai fazer. Mas acho que ninguém vai fazer. Então, nesse mundo canibal dicas, você tem que sempre fazer uma escrotidão em tamanha, gigante, né? E aí, como é que veio a ideia de mijar nas calças no programa? Tá, eu tenho um grupo de amigo meu aqui, que toda vez que alguém vai casar, a gente vai numa casa, todo mundo, e tem que começar a beber de manhã e ficar até de noite bebendo sem parar. Ah. Esse é despedido de solteiro. Aham. Ó, básico. E quando a gente começa a ficar muito louco de bêbado, a gente começa a ficar sentado conversando, né? Sempre a gente vai pra praia. E começa todo mundo mijando as calças de propósito. Puta que pariu, você. E aí um que mija nas calças obriga o outro a mijar nas calças. Essa é a brincadeira. Eu digo, e a gente chora de rir. Ai, caralho. O mundo conhece essa brincadeira. Então, eu olhei, eu vi esse vídeo, eu falei, que absurdo. Onde eles vão parar? Mas eu mandei pra todo mundo que eu conheço essa merda. Esse é o segredo de você, seu irmão. Esse é o tipo de vídeo que eu falei pro meu irmão, não importa se vão gostar ou se não vão, a gente vai fazer e foda-se. Exatamente. Esse eu falei pra ele, eu não quero saber, a gente vai fazer. E o do cisto é outro, eles falaram, meu Deus, os caras vão querer matar a gente, cara. E o cisto, cara, como é? Pois é. Os médicos vão falar que a gente tá louco. E fizemos mesmo, cara, se dane. O cara que tava com vocês auxiliando lá era veterinário ou era médico? Era veterinário mesmo. Era veterinário mesmo. Eu não tenho amigo médico. Eu tenho dois amigos veterinários. Ah, aí tu chamou o cara... Ele nunca queria fazer. Ele achava que era foda, podia queimar o filme, tal. Ele falou, não, a gente vai mostrar teu rosto, tal. Ah. E aí, um belo dia, eu tava lá na casa da minha namorada, o Rodrigo me ligou, mano, vem pra cá que vai ser hoje. Do dia pra noite, ele decidiu o que fazer. Ele me ligou e falou, não, prepara as coisas que eu vou levar minhas coisas, a gente vai fazer a operação no teu irmão. Cara, mas tu já tinha feito algum exame, já tá assim, tipo, ah, eu... Nada. Não? Porra, mas tu tem que ver o que que é, cara. Não é assim. A gente viu, tu não viu? A gente viu. Essa pergunta que ele fez é muito interessante, porque o meu irmão tirou um cisto da cabeça uma época. E ele deduziu o que ele tinha nas costas, mas era um cisto. A gente nunca foi ver se era um cisto. Foi? Ai, caralho, vocês são malucos, cara. Você foi no médico ver? Eu não. E aí, mano, isso foi pra mim uma superação, porque eu tenho nojo de ver machucado. Uhum. Só que como eu tava bêbado, foi mais fácil. De eu encarar o buraco. Uhum. Mas foi muito nojento, velho. Foi muito nojento. É. Ah, foi, eu sei, vocês são nojentos. Encarar isso com um elogio. E a cicatriz do Ricardo hoje ficou com um buraquinho. Não deu certo. Fechou quase inteirinho e ficou com um furinho certinho, como se fosse um furo de careta, assim, bem fundo. Puta que pariu. Ficou que ia ficar bom também, né? É, não dava pra... Tá bom. O importante é que fechou. Ai, caraca, cara. Chega, né? Chega. Esse foi o limite, né, cara? Foi. Isso aí. Porra, até o momento, sim, né? A próxima, vamos tentar fazer uma transfusão de coração. Puta que pariu, cara. Transfusão de coração. Me dá um copo d'água. Como é que foi eu ir pro Multishow, com o programa Mundo Canibal? Cara, ajuda muito, né? Muito mais gente conhece, porque é televisão. Ainda não é exatamente o que eu queria, mas ajuda. Passando os partopas na TV, pra mim, tá valendo. E o que vocês acham do produto final? Eu acho que dá pra melhorar bastante. Tem algumas coisas que funcionam, tem outras que não funcionam. Mas é aquilo. Internet é uma coisa, TV é outra, né? Então, você vai aprendendo. E a Multishow pedir uma segunda temporada, já foi um feedback legal que pra ver que tá dando resultado. Porque senão eles não iam pedir, né? Quantos episódios tiveram? São duas temporadas de 20 cada um, né? De 20 cada 20 episódios cada um, é. De um episódio de meia hora. 13 minutos só. 13 minutos? Passa todo dia. Ah. Mas vocês perceberam, por exemplo, crescimento nos acessos ou views baseado no Multishow? Sim, muito. Incrível, né? TV muda muito porque, assim, tem... Pode público, assim, você pode imaginar que todo mundo vê, está na internet, mas é outra coisa. É. O exemplo que eu dou, tipo, a minha namorada tem a irmã dela e o irmão são mais velhos. Não conheciam. Começou a passar na TV, pô, eu vi pai tomar na TV. É TV, cara. Sempre algum corno vai estar trocando de canal e vai ver, velho. Entendeu? Então, é assim, ajuda muito. Eu fico feliz de tudo do Partoba estar passando lá, porque ajuda muito. Você acha que valeu mais a pena pela grana ou pela exposição? Grana não tem praticamente nada. Tudo que a gente ganhou, você tem que pagar com produção. É, porque eles dão uma grana, uma verba pra você produzir. Uhum. Essa verba praticamente a gente usou toda pra fazer. Porque a gente queria realmente mais o retorno publicitário disso, assim, de divulgação. A publicidade. publicidade que eles vendem na TV não tem nada a ver com vocês, não, então. Não, não. A verdade é, a gente não ganha nada com o Multishow em grana. Uhum. Mas é muito válido, porque reprisa, até onde eu sei, reprisa 3 vezes por dia, parece. É, claro, isso, cara. Tá, eu mesmo nunca vi essa segunda temporada do Multishow. Mas eu sei que tá passando, porque todo mundo comenta. Uhum. Eu vi na TV você lá, vi você na TV, eu falo, pô, legal, tá passando. Tá passando. Ah, eu vi assistir hoje, depois do almoço, tu tava passando. Você. olha aí, mano. Tá vendo? Eu nem sabia que passava depois do almoço. Vocês são, assim, na vida cotidiana de vocês, tão pirados assim quanto na internet? As pessoas devem se perguntar isso muito. Quando tá com os amigos, sim, mas normalmente não. A gente trabalha junto o dia inteiro, meu irmão. Obviamente a gente fala bosta o dia inteiro. Mas é só nós dois, cara. A gente conversa, a gente dá risada, vai tendo as ideias, fala uma merda, nota. Mas a gente é desse jeito que a gente tá falando aqui. Vocês não vão a reunião de capacete e Black Power? Os caras, quando chegam pra pegar a gente em aeroporto, que a gente vai pro evento, uhum, cara, a gente vai chegar assim, capaz. Aliás, esse visual surgiu assim, espontaneamente? Ou... É, foi meio espontaneamente. Esse capacete, eu sempre quando ia em carnaval, em festa, eu ia com esse capacete. Aí começou a chamar pra ir pra TV, o meu irmão botou a peruca que tinha, botei o capacete, começou a me ficar e falou, pô, ficou. Vamos ficar assim que a galera vai lembrar da gente, sempre quando os caras assim, aí ficou. Muito bom. É uma maneira de lembrarem da gente. Excelente, né? Muito bom, galera, muito bom, eu não sei nem como terminar. Fala assim, ó, acabou. Vou mandar até demônio da merda em nome da Jesus. Se eu tenho pacto com Jesus, eu sei que é pra falete. Todo mundo que fica essa viadasque. Ah, muito caribado, já verdade, quer do mundo, vai tomar tudo no cu, vai queimar nas trevas do inferno, que internet todo mundo te amiguinho, não é verdade? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.